Pois é, não faz tanto tempo assim, né? Que a gente começou na trilha aí, pra quem desacreditou, tá aí, ó, parada nível nacional, certo? Muitas coisas novas pintando por aí, e agora a gente vai bater um papo aqui com um dos pioneiros do movimento rap nacional. A gente inclui o rap aí, do movimento hip hop, né? E, de repente, se você for enumerar, não tem como deixar passar batido. E aí, Easy J? Como é que é, Nuno? E aí, periferia? E aí, Brasil? Errou quem pensou que nos calou, morou? Pra quem pensou que não tava, tá aí, ó. Né? Inconfundível a voz da pegada do malucão. Agora, eu queria saber de você o seguinte, Easy. O que, que você acha aí desse crescimento do rap e que rumo você acha que ele pode ou deve tomar? O rap evoluiu e tende a melhorar cada vez mais ainda. E cabe a nossa rapaziada usá-lo em benefício do povo. Ou seja, ideias pra construir, certo? Ideias negativas devemos deixar de lado. É, e as justificativas aí pra violência são as mais variadas possíveis, né? Agora eu quero saber de você. Por que o índice aí tão grande de violência persiste ainda entre aí os manos e o próprio povo nas favelas, nas periferias? O que que pega? É a desigualdade social que causa a explosão da violência no meio do nosso povo. É, e os estilos são os mais variados possíveis. Agora eu quero saber de você o seguinte, você se intitula gangsta? Seu som é paladrão ou não? Eu sou um gangsta. Pou! Atiro diretamente na cabeça do meu povo ideias positivas matando as negativas. Agora, como essa é uma das coisas que não faltam, né? De repente aí pra quem manda rima, eu quero de você o seguinte, uma ideia. Uma ideia pros manos que estão começando e aquele tradicional, né? O salve agora, lembrando que é não só pra aqui, mas pra galera de todo o Brasil aí. Manda aí, maluco. Aí, seguidores do rap, a rima continua. Faça parte dessa luta, não desista. E o meu salve vai pra todas as favelas e periferias do Brasil. Agora nós domina. Valeu. Vencendo várias barreiras aí, a gente conseguiu quebrar uma aqui, quebra outra ali, atropela outra ali, e a gente conseguiu fazer com que o rap hoje explodisse. E aí, qual que é o parâmetro pra você, malucão? Será que dá pra segurar? Claro que não. Se liga aí.